Costa Sana, Reta Gorda de Suzana, Costa Livre, São Paulo. Aos 23, aos 21, controle 198, boa viagem. 198 para 236, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Passaria do 2236. Contato radar, sai da árvore 2233. Alfa Oscar, você ganhou o contato com o centro, 1-3-3-6-5, estamos no ponto de altitude. Tirando 5-2-1. 712-685, ou então 12545, caso contrário, retorne a. Gol 1888, reduza 2509, seu número 2 na aproximação. Reduzindo agora 259, gol 1888. Gol 5221, na decolada 23, chame controle 120.8. Controle 1208, graças. 5221, apenas corrigindo, é 119.8. 198, graças. Controle Salvador, TRIP 5221, muito bom dia. TRIP 5221, bom dia, contato radar, sai da árvore. Cliente 5221. Para o taxa 7779, com 507 da Morro, 4 horas, eu estou no final de semana. Confio, está alternado? Afirmo. 5221, prossiga. Está livre da restrição ou manter o perfil da carta? Pode subir da presente para o nível 180. Ok, autorizado 180, 5221. Uma 2, decolagem autorizada, 130 graus, 8 mais. Espera, minha 3, 1, 2. Está pronto. 3859, alinhar e manter. November Eco, controle. Falo que o localizador acabou de sair do ar, condições de efetuar o RNAV ou o NDB Zulu Pista 10? Qualquer um. Ou então a gente prossegue visual para 175. Excelente, reporte na final, o Tango 9 Bereco. Besta para agora 2000 pés, ajustado 1021. 1888, informo o localizador fora de serviço. Confirme condição de pilotagem na AVE 10 ou NDB Zulu. Na fase RNAV, quer que voe na proa de algum SV-369-368? 368, voe 368, desça 4000 pés, ajustado 1021, reduz a 2109, 1888. Ok, para o SV-368, então, reduzindo para 4000 pés. Gol 1-8-8-8. Controle Salvador, bom dia, o Xané 6312, cruzando 2000 na sua escuta, na Pucajama. Xané 6312, contato radar, sai da Puca. 6312. Controle Salvador, bom dia, gol 1982, informação Mike. 982, contato, posição, chega na mar, desceu 050. 050 na mar, igual 982. Tango November Eco, informa que estamos recebendo indicação do localizador no ar, confirme se recebe. É 729 a Linhares Monte. Com 888, se desejar, pode efetuar o ILS Whisky com GPS da 10. Ah, agora pode ser a Renave 10 aí então. Ok. Vitor 368, 4000 pés, estado 1021, reporte de sinal de nave com 888. Estaremos na sinal da aeronave com 321. Bravo que Luiz, que decolagem autorizada, 1794 graus, 8 nós. Controle 198, boa viagem. 198, bom dia, 3859. Controle Salvador, bom dia, 3859. 3859, contato do radar, sai da arma. Desceu da arma, 3859. Salvador, bom dia, esse é o Papa Romeu, Tiago da Fosca, bom dia, chegada a Bonf, desça até o 050. Bonf, 050, Papa Romeu, Tiago da Fosca. Passarei 2223, chame Recife, frequência 128, decimal 8, altera 260. Quatro, 4, bom dia, pro Admari, para chegar da Mari, chegando de cima. Gente, chegando da Mari, pode ser Aduna, o 5494. Até pro Admari. Admari, para fazer o 5494. 1-8-8-8, autorizado, RNAV, né, a partir do 368. Autorizado, reduza 1709, após 368, desça 2500 pés, hoje é 021 com 888. Após o 368, desce para 2,5, reduzindo a velocidade. Controle, o Xané 6312, possibilidade de voar Aracaju, é presente? 0 graus, 10 nós. Vista na decolagem, é de 7,5, 7,2, obrigado. Fica no meu pé, corredor axé, reporte farol da Barra. Papa Tango, Tango November Echo, chame agora a torre 286 para circular. Obrigado. 3859, pode voar direto Lefa. 3859, pro dia Lefa. Direto Lefa, 3859. Neme 312, direto Romeo Fox 018. Muito obrigado, vou ao meu Fox 018-63 e não vai. Vou no 882 passando Sierra Victor 368. 882 completo, finais nave, chame torre 186. 186, velho. Novembro, quem mais chamou? Chamei o controle do pediu pra chamar, a gente passou agora Duna. Para coordenar com o senhor para a gente circular para Pouso 97. 672932, controle 198, Boreal. 198, obrigado. Torre, eu vou no 888. No 888, reporte externo, baixado, travado. Ok, está fazendo o RNAV, ok? Vai passar o reportão Sierra Vitor 366. Ok. É um. Pulando da El, obrigado. 5221, direto Vitória da Conquista. 16, Vitória da Conquista, 5221. Firmo. Passagem externa, chamarei pra aquela. Externo, visual para cancelar, protect drone, protect drone, November X. Padre Del, dirigida. Pela direita, reporte final, baixado travado. Gente, reportará, obrigado, André. Reportará final da Unitec, November X. Travado, vou na 888. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso no 888. 3859. 3859, prossiga. Pode voar o Good. O 3859 mantém ainda a Prodilef, chama agora Recife, frequência 1288, antena 260. 282-260. Corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos. Ajuste 021, reporte Paripe, Vitor Mike, Quebec. Gol 1982, desça 2000 pés, ajuste 021, reporte localizador, pista 10. 2000, ajustado meio 21, vai reportar no localizador, bom, 982. Sol no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda, voe bridge. Controle 119, décima 8, transponder 5114. Controle 119, décima 8. Você na MP com o procedimento correto, resposta do outro para funcionamento. Zero, frequência livre, tenha um bom dia. Papa Romeu, Tchali Alfa Oscar, reduz a 200 Mas, seu número 3 na aproximação. 209, Papa Romeu, Tchali Alfa Oscar. Reduza para 2109. 2109, 5494. Vamos confirmar então, correção agora com o seu PM, quando voltou, operação Atlântico. Podia só confirmar o nível que vai sair, que também vai ser na radial uma centena e a faixa ser 140 milhas, confere? Meu Charlie Alfa Oscar, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador, desça 3000 pés, ajuste 1021. Mantendo a presente proa, limitado pelo lock, 3000 pés, confirme agora 1021? 1021 agora. Ok, obrigado. Francisco Luiz, que frequência livre, coordenação. Chame questão. Webjet 6729, chame Recife, frequência 251, alterna 3325. 251-3325, obrigado. Alfa Oscar, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 1.500 pés rumo nordeste. Tchau, Alfa Oscar, ciente, também 1.500. 9, voo 1-8-8-8. Tchau, Alfa Oscar, esquerda pro 90, limite localizador. Esquerda, 190, limitado pelo lote, Tchala Fosca. 888, avião para reportar esse cliente. Vem, por favor, para o 1-888. Táxi, avião para reportar esse cliente. Alfa, reporta na Juliette, 1-888. 35, rumo sul. Do tráfego, estou mais para dentro. Gil, 5000, 35494. 4 no 4, desça 3000 pés, ajuste 1021. Partiu, 3000, 0251, 5414. Charlie Alfa Oscar, reduza 1709 para o localizador, esquerda, front 30, reporte estabilizado, desça 2000 pés, ajuste 1021. 2000 pés, esquerda 130, reduzindo para 179, Charlie Alfa Oscar. Gol 982, complete final ILS, torre 186. 186, gol 982, reporta que recebeu o localizador bem próximo. da interceptação final. Ok, graças pela informação. O Charlie Alfa Oscar está autorizado a baixar para 2000 ou mantém 3000? 2000 pés, estado no 021, Charlie Alfa Oscar, reporte alguma variação do localizador. Médio. Trip 5414, reduz 1709, desça 2000 pés, ajuste no 021. 170, descendo para 2000, 5494. Quanto está aqui? Está baixado e checado no INS X-Ray. Torno 982, ajuste ao trânsito no 021, autorizado por susto no 0. O vento 130 graus, no 09, apenas confirma, está travada? Baixado e travado, gol 982 com livre pouso na 10. Decola no 0, curva direita, no perfil da Dael, lei da torneira, voa ponto seguro. 5-1-2-2 e transponder, controle 120.8. Autorizado, ponto seguro, nível 340, decola no 0, curva direita. Dael, lei da ponto seguro. 5-1-2-2 e transponder, 20.8, controle, eu vou no 073. Estou confirmando o controle em 119.8. Ah, 119.8, muito obrigado, vou 1-0-7-3. 01 quando Tchau, Alfa Oscar, fui ele. Não tivemos nenhuma variação do glide, nem localizador, ok? Obrigado pela informação, torre 286, Tchau, Alfa Oscar. Disponha, tenha um bom dia. Torre Salvador, bom dia. Este é o Papa Romeu, Tchau, Alfa Oscar. Fui ele, final de 9 milhas. Beleza. Ente, autorizado do ILS, reporte no LOC 5494. Li Alfa Oscar, vai prosseguir para 10 ou para 17? Para 10. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, o Charlie Alfa Oscar. Charlie Alfa Oscar. Trip 5494. Gente, confirma sua velocidade na aproximação final. 170. 150. 170 como solicitado, 5494. Traço da sua frente, vamos iniciar uma alteração para reinterceptar o localizador. Curve à direita, foi na proa 150, trip 5494. Motivo, está visual com o mesmo, poderia manter, reduzindo para 120, poderia manter por condições visuais, separação, 5494. Vamos iniciar a retração, para ficar mais confortável, direita para 160 agora. Direita 160, 5494. Visual com campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, torre 286. 286, grato, até já. Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike Quebec. Para o portão, bom, 982. Vitor Mike Quebec, reporte 3 milhas da cabeceira 17. Reportará 3 milhas da 17, Quebec. 505494. No 4, pode ir até o litoral e retornar para interceptar, tirar pela esquerda mesmo? É, modificado agora ao 4.6, está livre, curva para a final da 1-0. Zero, obrigado. Está totalmente visual. Ok, bom posto. Obrigado. Chame Torres 86. 286, 5494. Ativamente, me escuta. Qual o problema? 5494, visual para 10. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Prossegue, aguarda a autorização para pouso 5494. Final, baixou e travou, 5494. Charlie Alfa Oscar, só nosso 47 direito, 1219. Direita, 219, bom dia. Trip, continue, aguarda a pista livre. Continua, aguarda a pista livre, 5494. Este é o Papa Romeo de Charlie Alfa Oscar, voa principal, nosso destino é Andar Mero está. Ok, prossiga a Alfa Juliette, após... ingresso à parte principal, já porto na Lima, Charlie Alfa Oscar, formando tráfego da Gol no portão 8 para estacionamento. Charlie Alfa Oscar. Mike Quebec, livre pouso no 7, 130 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Esquadrão na escuta? Vai, após o trip, o senhor vai ingressar via pista, taxiar via mesma e reportar a linha de pontos, ponto espera. Perdão, a linha de pontos na cabeceira 10. Transfira agora a torre 18.6. O ajuste 1-0-2-1. Fala, trip 5494 livrando, bom dia. Trip 5494, bom dia. Eu sigo via Alfa. Juliette, tem função remoto no 4. Alfa Juliette, remota 1 no 4 do pátio 1 no 5-4 da 4. Lima, mais que porta Quebec para o cruzamento no 3. Solo gol 1073, no gate ouro para a curta estacionamento. 0-7-3-0-1, autorizado, tem taxa. Quanto será para o taxa? 0-7-3. Controle, muito bom dia. Chama a melhor de 5-0, informação Mike para o 1-5-0. Chama a melhor de 5-0, chega da Mari, deixa até o 0-5-0.